Sergio Dutra in un bel deserto. Três 170 está na escuta do controle. Estabilizado no índice de acerto. 370, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, X089. Autorizado, piso 90 da 3170, perdeu o contato final aí com o controle, Salvador. Sim, 3170, mesmo já foi informado. Salvador, bom dia, Otan, mais 500 de LED, formando termo de reboque, já parqueado aqui na posição 2, Romeu, do Pátio 3. Feito em termo de reboque, mais 500 de LED. Obrigado, bom dia. Com 9276, com 4 a bordo, 350, alterna, Maceió. Exato. 6520 agora com a torre 1, 18, decimal 9. Confirma a frequência? 95. Botilena. Da... Zona 0. Boa, 9276. Essa é da torre, por gentileza. Afirmativo. 118 decimal 95. 118 decimal 95. Da 352A. Ativo, bom pouso. Obrigado, manda lá. Torre Salvador, bom dia, Santa 3530, estabilizado, ILS, X-ray, pista 10. Santa 3530, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 079. Livre pouso, pista 10, Santa Sunshine, Santa 3530. Salvador, boa noite, voo 9276, ponto de espera, 2-0 pronto, fiz o álcool na nave na final. 9276, mantém o ponto de espera. Mantém. Paulo Táxi, Gol 9233, 06 a bordo, 0315, Terno Brasília. Gol 9233, de táxi, fiscal e índio, ponto de espera, Toyota no 895, ajuste no 017. Pátio Índia, ponto de espera, 10895, 1017, Gol 9233. Passageiro da passageira na da Gol, faz um ingresso de Juliette, gate meia dúzia. A passagem pro Gol, Juliette pro meia dúzia, ó, ingresso no Gol 9276, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 9276. Cruzeiro, Solos 19, direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1. 1. 2-1-1. Dois 76, vento 1-4-0 graus, 1-0-9, autorizando a decolagem no 0. Autorizando a decolagem no 0, igual no 2-2-1. Bom dia, voo 9233, ponto de espera, 11. Alfa Juliette, 2003, da 3520. 0. Olhei, mantém 1-0, 9233. Virou 76, decolada 222, controle 120, décimo 8. 208, boa noite. Gol 9233, vento 140 graus, 08 nós, autorizada a decolagem no 0. Voz decolada 10, 9233. Afirmativo, Gol 9276, contato radar, nível de voo 370 via Puca. Ok, 370 via Puca. Quanto ele autorizaria voar direto a Aracaju, está presente? 19276? 276, autorizo Jamo. Jamo. 1233, boa. Controle, bom dia, voo 9233, que rolou? Voo 9233, boa noite, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via água. 360 via água, 9233. Voo de água para o 9233? Autorizado. Certo. Confirma? Chame Centro Recife, frequência 126.85, Gol 9276. 2685, obrigado, boa noite, 9276. Boa noite. Oh, desculpa, eu cotejei errado, quem cotejou foi 9233. Negativo, foi para o Gol 9276. Ok, para 9276. Chame agora Centro Recife, 126.85. 2685, boa. Ou 9233, Rui Elefa. Rui Elefa, 9233. Voo 9233, chame Centro Recife, frequência 128.8. Recife 128.8, 9233. Gonçalo Salvador, bom dia, Otan, Mike, Yankee Delta. Então, Mike, Yankee Delta, bom dia para você. Yankee Delta solicitando autorização de reboque da remota 1-3 para a posição 2 do pátio principal. Yankee Delta, entendido, solicitar reboque do pátio 1, da remota 1-3 para a posição 1, confirme. Isso, posição 2 do pátio 1, posição 02 do pátio 1. Gente, o Tom Mike Yankee Delta autorizado o início do reboque, reporte parqueado no 2. Gente, mantendo as coisas. Salvador, bom dia, eu sou o Mike Kent Delta. Já passeado aqui na ponte número 2, muito obrigado e bom dia. Gente, Mike Kent Delta, frequência livre, bom dia. Aracaju 3520, bom dia, pronto, cópia. Pronto, cópia. 3520, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 5551, controle 120 do sinal 8. Autorizado Aracaju, via 190, via Golf 677, decola da 10, com curva esquerda, perfil com 5551, o transponder e controle 120, decimal 80, transmissão 20. 3520, cotejamento correto, para possível de acionamento, chame em 118, decimal 95. 295, boa. para o pushback acionamento no 03. 3520, autorizado o pushback em acionamento, reporte táxi. Chamada para o táxi, 3520.